Seção 21 de Fábulas de Esopo, volume 2. Traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Tisha Bordon. O Leão e o Rato, de Esopo. Estando o leão dormindo, andavam os ratos brincando ao redor dele e saltando-lhe por cima, o acordaram. Tomou ele um entre as mãos e estava para o matar, mas pelo terem pouco e pelos muitos rogos com que lhe pedia, o soltou. Sucedeu daí a pouco tempo cair o leão em uma rede, onde ficou liado, sem poder valer-se de suas forças. E sabendo o rato, tal diligência pôs, que roeu brevemente os laços e cordéis, e soltou o leão, que se foi livre em pago da obra que lhe fez. Moralidade. Duas coisas temos aqui que notar. Primeiramente, o agradecimento que se deve a qualquer boa obra, e em especial a quem perdoa algum agravo, podendo vingar-se como este leão podia. Secundariamente, quanto devem os poderosos estimar a amizade de qualquer homem, por muito fraco que seja, porque qualquer pode fazer mal, e se não podem fazer mal, todos podem fazer bem. Finde o leão e o rato.